caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Shape Tuning aqui no canal Mudante Web. Edição para esta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2014. 19h15, já cá estamos para mais uma edição deste nosso Shape Tuning, hoje com Fashionable Alchemy, nesta edição do nosso Shape Tuning. Ainda por ouvir também, inconfundível, Ana Namaguchi. Aliás, exatamente, Ana Namaguchi é o nome complicado. A música tem um nome bem mais simples. Airbrushed é como se chama esta música, então a de Ana Namaguchi. Dark Red Path é o caminho que vamos ouvir logo depois, a música que vamos ouvir logo depois nesta edição do nosso Chip Tuning, fechando com os Zan Zan Zawaveia. A música chama-se Pill Case. São as 4 músicas que vos apresentamos hoje, recordando que na próxima semana o Shape Tuning vai ser inteiramente dedicado a músicas realmente feitas para videojogos em consolas de 8 e de 16 bits. Fiquem bem ouvintes, votos de uma boa quinta-feira para todos vós, daqui a pouco rapidinhas na brasa com os novos parodiantes. Até amanhã, aliás, até à próxima terça-feira, assim que está correto. Até lá. Música.